Igreja está chegando a hora dessa trajetória que terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando Ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto a grande emoção em meu coração somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segure firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Os homens vivendo em conflito e guerra vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Em meu coração somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segure firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflito e guerra vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais.